Mi ha aperto un passo attraverso o mi vede. Respinta pela sombras, ouço vozes sem querer. Fecho os olhos, me concentro, engulo seco meu pavor. As luzes piscam, brilham, aumentam meu tremor. Rastejo em minha pele, o medo volta a renascer.